1 Crônicas capítulo 4, verso 10, diz assim: Jabes orou ao Deus de Israel: Ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Qualquer situação pode ser transformada pela oração. A Bíblia fala de um homem chamado Jabes, que teve a sua vida transformada. Ele consegue sair de uma circunstância de dor e sofrimento para uma situação de honra, através da sua oração. Sua mãe lhe chamou Jabes porque ele trouxe dores a ela quando nasceu. Não fala mais detalhes sobre isso, mas entendemos que a história de Jabes foi marcada pela dor, assim como a história de milhares de pessoas. O significado do seu nome é dor, aflição ou pesar. Jabes é aquele que causa dor, é aquele que está acostumado a sofrer e a causar sofrimento nas pessoas. Mas o que fez a diferença na vida dele, e que também pode fazer a diferença na sua vida, foi que ele invocou o Deus de Israel. Houve um momento em que ele conheceu o poder da oração, e quando se dispôs a orar, tudo começou a mudar em sua vida. Jabes entendeu a importância de buscar a Deus. O resultado dessa busca foi que Jabes se tornou o mais ilustre dos seus irmãos. A sua vida foi transformada de tal maneira que ele deu mais orgulho aos seus pais do que os outros filhos. A vida de Jabes nos revela que, mesmo que não tenhamos tido um bom começo, seja no nosso casamento, na nossa carreira profissional, no nosso ministério ou em qualquer outra área da nossa vida, não devemos desistir, porque Deus é poderoso para transformar nossa vida. Jabes pediu 4 coisas a Deus. Primeiro, ele orou para que o Senhor o abençoasse. Muitas pessoas pensam que são abençoadas pelo fato de serem bem-sucedidas. Nenhum sucesso profissional compensa o fracasso familiar. Não adianta ter muitos bens e perder sua família ou a sua paz. Jabes também pediu prosperidade. Prosperidade não significa apenas riqueza financeira. Ser próspero é não sentir falta de nada. É quando podemos dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Prosperar é estar satisfeito e feliz, é poder ter um sono tranquilo. Jabes orou para que a mão de Deus cuidasse dele por onde fosse. A mão de Deus é forte e poderosa. Vivemos um tempo de tanta violência, mas em Deus podemos ter a certeza de uma verdadeira segurança. E finalmente, Jabes pediu que o Senhor aliviasse o seu sofrimento. Ele tinha sofrido desde o seu nascimento e também feito outras pessoas sofrerem, mas queria dar um basta naquela situação. E a palavra diz que Deus atendeu o pedido de Jabes. Você também pode orar ao Senhor hoje e pedir que a sua vida seja transformada. Talvez você esteja sofrendo por tantas coisas ou fazendo as pessoas que você ama sofrerem. Deus é poderoso para te abençoar. Confie nele, entregue sua vida a ele. Eu quero orar por você. Senhor, somos gratos pela tua palavra. Que a história de Jabes possa servir de inspiração para todos aqueles que estão sofrendo, por qualquer motivo, para que se sintam motivados a buscar o Senhor em oração. Restaura a vida de todos que estão ouvindo essa mensagem, em todas as áreas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira. E esse foi mais um Minuto com Deus.